onde andará Nicanor? Tinha mãos de jardineiro quando tratava de amor. Há tanta moça na espera, suas gentis primaveras, um desperdício de flor. Onde andará Nicanor? Tinha amor pro porto inteiro, um peito de remador. Ah, quem me deras morenas pra consolar suas penas, para abrandar seu calor. Olha elas sempre aflitas, bata vento, cai a chuva, cada uma mais bonita e mais viúva. Todas elas fazem ninho da saudade e da virtude, mas carinho, queira Deus, que Deus ajude. Onde andará Nicanor? Tinha nó de marinheiro quando amarrava um amor. Mas há recantos guardados nos sete mares rasgados, sete pecados tão bons.